Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. An acoustic version of a song that I'm really stoked about on the record that is about someone that I pretty much knew was going to be bad news the second that I saw him, but I fell for him anyway. And I think that we just do that. I think we can, even if we see red flags and we see like warning signs, a lot of the time we just walk right past them. And so this is kind of the only song that I've ever written about, like, taking blame for getting my heart broken, because this time, like, I definitely knew that it was going to happen. And I hope you like it. This is called I Knew You Were Trouble. Yeah, once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone. Now I'm lying on the bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje, como viram, iniciamos o nosso programa com a cantora Taylor Swift, com A New World Trouble, um acústico. Esta é uma cantora, compositora, instrumentista, produtora musical e atriz norte-americana. Esta música pertence ao quarto álbum de estúdio chamado Red, de 2012. Foi composta pela própria cantora, juntamente com Max Martin e Shellback. Estes dois últimos também ficaram a cargo da produção. De seguida, vamos ouvir Coldplay com Viva La Vida, um acústico ao vivo do Madison Square Garden. É mais o Chris Martin com a guitarra e assim. Bem. Esta é uma, os Coldplay, é uma banda britânica de rock alternativo, fundada em 96. Esta música foi escrita por todos os membros da banda para o seu quarto álbum, Viva La Vida, or Dead and All His Friends, de 2008. Mas este álbum é mais conhecido por Viva La Vida. A letra da canção contém referências históricas e religiosas, e a faixa é construída em torno de uma secção de cordas se repetindo com um fundo de percussão. De seguida, e por último, ao menos nesta parte, vamos ter os Evanescence com Going Under, também um acústico. Esta é uma banda americana de metal alternativo, formada em 95, na cidade de Little Rock, pela vocalista e pianista Emily e pelo guitarrista Ben Moody. Esta música foi lançada em 2003 como segundo single do álbum de estreia Fallen. Foi escrita por Emmy, pelo Ben Moody e pelo David Hodges, com a produção feita por Dave Fortman. Inicialmente, estava planejada para ser o primeiro single do álbum de estreia, do Fallen, mas o lançamento da banda sonora do filme Daredevil alterou a decisão, resultando que o primeiro single fosse o Bring Me to Life. A canção contém influências de rock e metal, entre outros. A sua principal instrumentação consiste em bateria e guitarras construídas em torno do vocal soprano de Lee. E pronto, vamos ficar por aqui, ao menos por agora. Depois eu volto com outras músicas, portanto, até já! Thank you so much. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Sound of drums. Oh, people couldn't believe what I've been. Thank you, everybody. In tears I've cried, screaming, deceiving, and pleading for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not tormented. Just when I thought I'd reach the bottom, I die again. I'm going under, drowning you. I'm falling forever. Volta para a nossa segunda parte do nosso espetacular. Estão a gostar? Espero que sim. Eu estou. Vamos então continuar com os Extreme Modern Words, um acústico. Esta é uma banda de Boston que se destaca pelos vocais de Gary Cherone, assim como a performance do guitarrista português Nuno Bettencourt. Dessa união entre os dois músicos nasce uma das mais famosas bandas de art rock, talvez, dos meados dos anos 80, os Extreme, claro. Esta música é construída em torno do trabalho de guitarra acústica de Nuno Bettencourt e da voz do Gary Cherone, com as harmonias de Bettencourt. Foi lançada em 90 no álbum Extreme 2, Pornography. De seguida, vamos ter os My Chemical Romance com Helena, também um acústico ao vivo no 98.7 FM Penthouse. Esta é uma banda de rock dos Estados Unidos, formada em 2001, em Nova Jersey. Os integrantes são oriundos de Belleville e de Kearney, também de Nova Jersey. O nome da banda foi ideia do baixista Mickey Way, que retirou do livro Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance, de Irvine Welsh. Este é o terceiro single que saiu em 2005 e é a primeira faixa do álbum Three Cheers for Sweet Revenge, de 2004. E pronto, vamos ficar por aqui. Eu depois volto para as despedidas e para mais uma musiquinha, claro. Portanto, até já! Please welcome to 98.7 FM and the 98.7 FM penthouse, courtesy of Reprise Records, My Chemical Romance. We've never done this before. We've never played acoustically. We tried once. Oh, the band was about 3 months old, and we had to cancel a show, so we booked it at a bar, and we did it acoustic, and it was the worst thing we'd ever done, so we swore to never do it again. So, this is gonna be great. This time we practiced, so. From every heart you break. Thank you guys for coming out. E pronto, chegamos ao fim do nosso espetacular de hoje. Eu já me vou despedir antes de dar a última música, portanto até à próxima semana. Eu volto, penso eu, se não acontecer mais nada, se não acontecer mesmo nada. Mas volto, a sério. Espero que tenham gostado, agradeço o vosso, a vossa audiência, agradeço algum feedback para lá. Ponham algum feedback na nossa página do Facebook e no nosso grupo Facebook. Convidem os vossos amigos para a nossa página, para o nosso grupo, nós agradecemos. E ouçam os outros programas, os outros canais, que afinal temos 6 canais, portanto temos vários programas de várias línguas, temos inglês, espanhol, temos francês, russo, romeno, e temos agora um programa em holandês também, e alemão, sem contar pronto, com os programas em português. Portanto, tem uma larga escolha. E pronto, sem me estender mais, vamos ouvir então Brian Adams com Heaven, também um acústico. Este é um cantor, compositor e fotógrafo canadiano. Esta música foi escrita pelo Brian Adams e pelo Jim Vallance. É o terceiro single do álbum Reckless, de 84. Este vídeo foi rodado em Londres, na Inglaterra, em 85, desculpem. E pronto, não tenho mais nada a dizer. Divirtam-se, tenham um resto de boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, conforme estejam a ouvir o programa. Portanto, e até para a semana. Tchau, tchau! We're in heaven.